Enquanto amanhecemos com a luz acesa, nos papos mais estranhos, sonhando de verdade, salvar a humanidade ao redor da mesa, sabe as teses, ilusões sem fim. Ying Yung Xing e outras cabalas, procurando Deus entre as folhagens do jardim. Que todos fomos nós, que bom que foi assim, que achamos um lugar pra ter razão, distantes de quem pensa que o melhor da vida é uma estrada estreita e feita de cobiça, que nunca vai passar por aqui. Lembra de longas primaveras, de andar pela cidade, saudando novas eras, sonhando com certeza, salvar a natureza. Ao final da tarde, cegas crenças, lixo oriental. Ying Yung Xing e outras balelas, procurando Deus entre as macegas do quintal. Seremos sempre assim, sempre que precisar. Seremos sempre quem teve coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída no céu do labirinto que é pensar a vida, e que sempre vai passar por aí. Auras, karmas, drogas, siderais, Ying Yung Xing e outras viagens, procurando Deus entre delírios dos mortais. Seremos sempre assim, sempre que precisar. Seremos sempre quem teve coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída no céu do labirinto que é pensar a vida, e que sempre vai passar, sempre vai passar por aí. Paulinha Superquadra. E Mano Gomes na bateria. Eu queria chamar ao palco a Orquestra de Câmara da Ubra e o maestro Thiago Flores. Produção urgente.